Nossa tarefa é contar que Jesus logo vem e vai colocar neste mundo um ponto final. O mundo perfeito será com a vinda de Cristo Jesus. Um mundo sem a dor, nem a tristeza.